Quem tem milho rei, quem tem quem será? Olha, maçaroca, que sorte me dá. Quem tem milho rei, quem tem quem será? Olha, maçaroca, que sorte me dá. Aqui esta casa já fui eu mais meu marido que estes meninos. Assim, já estava feita, herdéramos do pai dele e da mãe. Foi assim. Foi assim que eu herdei já a mãe, já estava a casar. Foi assim. Esqueci-me de ver, Eu vim para a casa dos pais dele. E após, os pais morreram. E depois é que eu ainda fui para a minha terra, que eu era da relva. E depois ainda fui para a minha terra. Ai, um caralho, mas vocês também. E depois eu fui para a minha terra e depois é que tornei a vir para cá. Tornaram-me lá ir buscar para eu. Depois o meu sogro e a minha sogra morreram, mas não eram meus sogros. Ainda não era, ainda não era um só. Depois já comi para outra casa aí para a gente, para ali para outra casa. Eu era muito reinaria. Ah, eu cantava, eu dançava. Antes de vir para aqui, lá a minha mocidade era lá da minha terra, da Reva. Era nas chegadas era de uma terra para a outra, era a cantar e dançar, que aquilo era uma alegria que Deus nos livre. E agora? Só tristeza. Não sei. Eu não sei agora, sei lá. Nós era de umas terras para as outras, de umas terras para as outras íamos a cantar. Andámos a chegar. Numa terra, depois passámos de umas terras para as outras, para os outros, das terras dos outros, íamos para as nossas, passámos, e depois íamos sempre a dançar e a cantar. Ah, eu nem sei, realmente que eu já vi um mundo e agora estou a ver outro. É verdade. É de muito trabalho, que o meu homem não trabalhava para mim. Eu é que trabalhava para ele. Era vacas, é tudo que era eu. Eu é que andava com as vacas, eu é que ia para as feiras com as vacas. Onde é que se juntavam as mulheres? Ah, isso era onde fosse o linho. O linho era meu, vinham todas para aqui, amassar o linho. O linho era de outra, a gente ia para as outras, eu ia para as outras e outras vinham para mim. Essa é amassar. Mas era de cada um na sua casa.